mesma coisa já virou rotina. Sempre a mesma conversa, sempre o mesmo clima. Até parece namoro de adolescente. É um vai e volta, assim não tem quem aguente. Uma briga atrás da outra, feito gato e cachorro. O telefone que não para, tá me deixando louco. Vê se larga do meu pé e partir pra outra. Não me venha com esse papo que me quer de novo. Vê se para, dá um tempo, não é brincadeira. Você só quer diversão, só pensa em zoeira. Eu caio na sua, chega de sofrer e dou. Na escola que você estuda, eu já fui professor. Tô de saco cheio, vou jogar tudo pro alto. Você já brincou demais, fez de mim um palhaço. Hoje é você quem chora, toda arrependida. Você quis muito e acabou ficando sozinha. Sempre a mesma conversa, sempre o mesmo clima. Até parece namoro de adolescente. É um vai e volta, uma briga atrás da outra, feito gato e cachorro. Telefone que não para, tá me deixando louco. Este larga do meu pé e parte pra outra. Não me venha com esse papo, quem me quer de novo. Quem sabe canta e faz barulho. Vê se para, dá um tempo, não é brincadeira. Você só quer diversão, só pensa em zoeira. Não caio na sua, chega de sofrer e dou. Na escola que você estuda, eu já fui professor. Tô de saco cheio, vou jogar tudo pro alto. Você já brincou demais, fez de mim um palhaço. Hoje é você quem chora, toda arrependida. Você quis muito e acabou ficando sozinha. Vê se para, não é brincadeira. Você só quer diversão, só pensa em zoeira. Não caio na sua, chega de sofrer e dou. Na escola que você estuda, eu já fui professor. Tô de saco cheio, vou jogar tudo pro alto. Você já brincou demais, fez de mim um palhaço. Hoje é você quem chora, toda arrependida.